vamos zoar e beber. Eu vou zoar e beber e levar a mulherada lá pro meu apê, que é pra gente. E sai do seu chão e foi. Dá, parará, parará. E depois paragadá. Lá no meu apartamento entrou, gostou, ganou, quer mais. Já preparei, abasteci a geladeira. Tá lotada de cerveja. O moído vai ser já você pra cima, vai. O brejo vai balançar quando a galera dançar e a cachaça subir. Fazer zum zum, não tem hora pra parar. O cheiro de amor no ar. Quem tá solteiro vai tirar o pé do chão. Sai, sai do chão. Quem tá solteiro vai tirar o pé do chão. Sai do chão.